Está começando mais um podcast Banco de Cérebros. Depositar os cérebros pelo buraco na porta. Queijozão e metal bom pra mim é Metal Hero Jaspion. Sou um guerreiro e vai te defender. Porra, perfeito. Aqui é o Joker, que não sei se você é Avenger Sevenfold, nunca vai ser Pantera. Olá pessoal, aqui é o Valdomiro e metal é o tipo de música mais potente deste quadrante da galáxia. Vida longa e próspera. E aqui é o Valdoken, o host desse podcast. Metal é um elemento, substância ou liga metálica caracterizado por sua boa condutividade elétrica e de calor, geralmente apresentando cor prateada ou amarelada, um alto ponto de fusão e de evolução e uma elevada dureza. Isso é uma maricona, isso roda na esquina direto, chupando... Viado. Essa fase foi patrocinada por Wikipedia. Aí se Wikipedia livre. Eu até achei que fosse aquele cara, o Aurélio, aquele cara, gente fina lá, deu bom também. Enfim, pessoal, estamos aqui mais uma edição do podcast Banco de Cérebros. Edição, não tem número, enfim, não importa. Estou aqui com o Gil, com o Joker e com o Valdomiro. E dessa vez nós vamos mais uma vez falar sobre música. E vamos falar dessa vez sobre metal. Então, tipo assim, se o meu conhecimento em grunge, eu acho que em metal ele não chega muito, né? Não, mas o grunge, ele apesar de ser execrado por 99,9 headbangers... Aliás, esse termo é importante a gente colocar, né? Ninguém chame de metaleiro, por favor, hein, cara? Isso aí é pejorativo, sabe? Os colecionadores de metal, né? você trabalha na metalúrgica, né? Que é um tema de metaleiro, pô. Então, olha só, esse lance do Helter Skelter é tido por muita gente mesmo como, sei lá, a primeira música de heavy metal, mas tem também aquelas bandas que são chamadas meio que proto-metal, né, que era, sei lá, metade dos anos 60 ali também. Tem até uma banda chamada Blue Cheer, né, que eles já tinham, assim, na música deles, aqueles elementos de peso que caracterizaram o metal mais tarde, quando daí sim o Tommy Iommi no Black Sabbath desenvolveu, criou, aí sim dá pra dizer que eu acho que o Black Sabbath é a banda que criou de fato o metal, assim, pelo menos é aceito pela maioria das pessoas, né? Isso a gente tá falando início dos anos 70, né? Aí já pula começo dos anos 70. O termo heavy metal, ele vem de uma música do Steppenwolf, que chama Born to Be Wild, que é bem famoso, e foi daí que a primeira vez que surgiu a palavra heavy metal. Born to Be Wild é aquela música lá do Sem Destino, The Riz Rider. Exploding to space. Pra mim, a música do Rock and Roll Racing. Também. Engraçado que tem uma história que o Alice Cooper, ele diz que teve, acho que foi um radialista, ou um cara numa revista, não lembro agora, que ele... Aí o Alice Cooper puxando a sardinha pro lado dele, dizendo que o cara cunhou esse termo heavy metal para tentar descrever o que seria o som dele, né, do Alice Cooper, né? Sim. Mas aí, enfim, essas histórias, elas são meio, né, não dá pra gente saber, meio difícil. O que a maioria aceita é essa versão do Steppenwolf. E as primeiras bandas, além do Black Sabbath, quem foi? Led Zeppelin, Deep Purple, o que mais teve? Logo nesse começo, óbvio que o Black Sabbath acaba sendo o que é mais metal, né? Depois do que foi sido entendido, assim, como o que é metal, né? Já tinha todos... Praticamente, assim, o Tommy Iommi, né, cara? Que é o guitarrista e o fundador da banda mesmo, ele é o cara que dá pra se dizer que inventou, vamos dizer, o heavy metal. Muita gente... É engraçado que muita gente associa a figura do Ozzy Osbourne ao... sendo que, na verdade, o Ozzy Osbourne foi somente um dos vocalistas do Black Sabbath, que no total foram quatro, né, até onde eu sei. E assim, lógico que é o favorito de muita gente, apesar de não é o meu favorito, né? Ainda fico com o Dio, assim, acho mais foda. O Dio tá acima do Ozzy, né, pelo que eu sei. É que o Dio, cara, aí tem todo o lance, né? Que o Heaven and Hell, né, que é o play lá que ele gravou com eles, né? Ele não vendeu tão bem quanto vendia os do Ozzy, cara. Então, automaticamente, já, sabe, não, eles acharam que foi, sei lá, culparam um pouco, sei lá, como se fosse por causa do Dio, entende? Só que, na verdade, meio que a maioria das pessoas eu vejo que concorda mesmo que o Dio era um vocalista melhor, assim. Eu acho o Dio melhor que o Ozzy, mas no Black Sabbath eu prefiro o Ozzy. Mas você prefere porque o Ozzy tem mais cara de Black Sabbath, porque ele veio primeiro, sim. Tá ligado? Por exemplo, esse lance que o Gil tinha perguntado aí sobre as bandas da época, é óbvio que sempre existiram isso no mundo inteiro, sempre, assim, existiram cenas musicais, onde diversas bandas do underground, né, que é de onde surgem mesmo as bandas, muitas delas não, ou só gravaram um disco, ou só um EP, que na época são aqueles compactos, que não tiveram uma projeção muito grande. Então, na verdade, se a gente for cavucar mesmo na história, existiram várias bandas, né? Tem aquelas que ficam, que marcam, né? As mais famosas. Sim, sim, sim. Tem uma banda até, também dessa época, que é o Bud, né? Que era uma banda também já nessa pegada mais pesada, né, cara? Eles eram meio que um Led Zeppelin e tal, né? É uma banda que é uma das que também se sobressaíram na época, assim, mas também não é tão, não tem um porte, um nome de um Black Sabbath, obviamente, né? Mesma coisa. Aí a gente tava falando do Ozzy, né, cara? O Ozzy saiu da banda porque a gente vê o Ozzy hoje, né, velho? Ele é assim a vida inteira, retardado, né, cara? Normalmente o cara de banda de heavy metal ele é meio piradão, mas o Ozzy é tão ao extremo, velho, da piração, da droga, que ele conseguiu brigar com a galera da banda e insuportava o cara aí e saiu fora, velho. Eu acho que o Ozzy é tipo o resultado de tudo isso, sabe? De drogas, de bebida, e o cara não morreu. O que a gente vê do Ozzy hoje é mais um personagem do que o que ele é mesmo. É que na verdade o Ozzy era pra ter morrido já lá no. Era, cara. É o resultado de tudo isso. Ele sobreviveu. Ele não morreu e não é um clone já, né, cara? É que dizem, na verdade, que ele só não morreu porque a Sharon, sabe? Ela sempre preservou ele, né? Depois que eles se conheceram, ela meio que preservou ele, né? E hoje em dia a gente percebe que ela mantém, parece que ela mantém ele vivo porque ela sabe que ele é capital, né? Ele pode gerar, ele gera lucro pra ela, né? Todo mundo acha ela meio mercenária, né? Sei lá. É tipo a Dona Florinda com o Chaves, né? Tipo, é bem isso. Mas e aí, a gente tá falando do Black Sabbath, né? Enfim, anos 70, né? Eles lançaram vários discos ali já, né, mano? Inclusive, essa semana, faz umas duas semanas, eu tava ouvindo, fazia tempo que eu não ouvia inteiro aquele Masters of Reality. Meu, esse álbum é foda, hein, cara? Eu não lembro que ano que é, não sei se é. Teria que pesquisar, né, cara? Mas enfim, é um álbum muito bom, assim, também, cara. Putz, e... o 71, ou seja, ele é imediatamente depois do Black Sabbath, ou seja, do álbum original, né? Porque é de 1970, né? Inclusive, vai fazer 45 anos, né, cara? Puta que pariu. Quem implementou o sinal do rock, sabe? Aquele satanista, assim, com o chifrinho e tudo mais? Que é o Malloy? É o satanismo, né? A história é outra. A história é outra. Foi o Dio? O lance é o seguinte, ó. Não sei se vocês já ouviram a história aí. O Dio, que... não o Gil, tá, gente? Que eu sou paz e amor, Jesus Cristo, tá? Você tem certeza de que já fez tudo o que podia pelo seu semelhante? Não, mas na verdade, o que acontece é o seguinte, essa coisa do satanismo e tal, é interessante pensar que isso começou, na verdade, mais popularmente, com o Black Sabbath, por quê? Porque não que eles eram satanistas, não era essa a ideia. A questão é que, assim como todas essas... É mundo ocidental, a maioria das pessoas teve uma criação cristã, né? E no caso do Black Sabbath, o que eles faziam? Eles pegavam e, nas músicas, colocavam Satanás, mas não como um tipo de adoração. Não é aquilo que, sei lá, 20 anos depois, ou 10 anos depois, começaram a surgir bandas... Era uma rebeldia, entre aspas, não, né? Não, na verdade, não. Na verdade, eles falavam até com uma certa contemplação, até com um certo medo, receio mesmo. É como se fossem histórias de horror em que o Satanás era esse personagem para se temer, né? Então, por isso que o Black Sabbath usa cruzes, né? A iconografia do Black Sabbath sempre foi assim, né? Mas, assim, por causa disso, começou... As pessoas ficaram curiosas. Pô, e aí? Será que vai ter uma banda? Ou será que o próprio Black Sabbath vai fazer uma letra, sei lá, satanista, né? Tipo, essa coisa do imaginário, né? E aí a próxima geração de bandas, que vai, sei lá, dali a 10 anos, vamos pôr assim, acho que, sei lá, 7, 8 anos, quando surgiram mesmo, sei lá, por exemplo, o Venom, né, na Inglaterra também, que daí sim, já as letras deles eram nessa pegada satanista mesmo, né? Tanto é que os nomes das músicas, enfim, o marketing deles era esse, né? E sim. No mundo inteiro, na Suécia, foi formado uma cena lá também, que as bandas já abraçaram essa ideia de fazer letras satanistas. Isso aí já é o começo do metal extremo, na ideia... Assim, o estilo de se vestir também dos caras colaborou bastante também, né? É, porque aí aquela coisa, né? Tipo, a banda que vem, ela quer ser mais agressiva do que a anterior, né? Então é aquela coisa. É, galera... É, chamando atenção aqui, entrou Gil. É mentira. Gil não, droga. Lúcia. Os dois são iguais. Brincadeira. Não, o Lúcia é careca. Eu sou mais bonito. Temos aqui a chegada do Lúcia, né? E aí, Lúcia, beleza? Lúcia. Caraca, ele morreu. Mas já deu pau, velho. Mas enfim, o Lúcia então não chegou. Quando ele chegar de verdade, ele grilhou. O lance dos horn up, né? Que é aquele horns up, né? Isso aí foi porque o Dio, né? Assim como a gente tava falando sobre a criação cristã que os caras tiveram, né? Então o que acontece? No caso dele, se eu não me engano, acho que a avó dele era judia. Acho que era judia ou católica, não lembro. Ela é católica, ela é italiana. É isso. E daí ela fazia um símbolo. Quando ela andava na rua com o Dio criancinha lá, daí difícil de imaginar como é que é o Dio criança, eu imagino ele careca já, assim, com o cabelinho grande. Mas enfim, aí a avó dele, quando ela via alguém que ela considerava, sabe, tinha que evitar, sabe, uma pessoa, ela fazia esse sinal era como se fosse tentando desejar o mal pra pessoa, ou sei lá, tipo, pra tentar evitar ela, como se fosse pra rebater o mal da pessoa, esse sinal que ela fazia com a mão, né? Sinal do Moloch. É Maloic, né? Maloic, é. E a questão é que daí isso marcou muito o pequeno Dio lá, né, cara? Então, ele, quando, enfim, tava no palco e queria... E o Dio sempre foi um cara muito performático, assim, né, cara? No sentido de ter uma presença de palco muito grande. E aí ele começou a fazer isso, né? Quer dizer, isso, obviamente, acabou virando um símbolo que combina muito bem, até porque parecem chifres, né? Combina com a ideia do metal, essa coisa toda do evil, né, cara? Então, é bem emblemática essa história em relação a... O Dio, você falou do Dio criancinha, mas o Dio antes, quando era novo e tal, ele era estilo Elvis Presley, assim, cabelinho rockabilly e tal, porque ele era um músico de rockabilly. Ah, o Leme também, né, cara? O Leme também, esses caras, né, a principal influência deles naquela época era o Elvis. Leme seria do... Motorhead. Ah, tá. É porque aí, cara, né, anos 60, a galera tem a pegada Elvis, mesmo Beatles. No fim dos anos 60, quando começa a entubar droga no rabo, que nem você toma água, tá ligado? Os caras ficam meio loucos, anos 70, pira foda e... E aí que vem todas essas mudanças de vestimenta, tá ligado? De estilo. Falando do Maloic, tinha uma mina que eu conhecia que ela ia fazer o Maloic, ela fazia o símbolo do Homem-Aranha, assim, sabe? Da mãozinha, mandando teio. Tipo, tem muita gente que faz... Ih, nossa, cara. E eu achei que ia rolar uma piadinha quando falaram do Venom, mas sobrou pro símbolo, né? Chegou finalmente o Lúcio, agora finalmente chegou, né, Lúcio? Cheguei. Tava falando, por exemplo, Black Sabbath, começo dos anos 70, aí, sei lá pra metade já da década, a gente já tem, por exemplo, o surgimento já do que depois, mais tarde, foi conhecido como New Wave of British Heavy Metal, né? Que já é um movimento musical ali em que o heavy metal, ele passa a ser um pouco mais... Ele tem elementos mais melódicos na música, né? E eu acho que as bandas mais emblemáticas desse período foram justamente, sei lá, o Judas Priest e o Iron Maiden, né? Que daí são bandas também que... E tiveram outras, né? Inclusive, eu tenho aqui uma chamada Chariot, também da mesma época. Tem outras bandas também, o Saxon... É. Na verdade, assim, o Judas Priest, ele é da primeira leva, dos anos 70. A New Wave vai ser no começo dos anos 80, porque, assim, o heavy metal na Inglaterra, ele teve o grande ápice durante os anos 70. Final dos anos 70, ali, 76, em diante, apareceu o punk, principalmente do Sex Pistols, e o pessoal começou a não prestar mais atenção no heavy metal. Então o Judas Priest está nessa primeira leva. A segunda leva, que é então chamada New Wave of British Heavy Metal, que é a nova onda do heavy metal britânico, tem o Iron Maiden como grande pilar, tem o Def Leppard também, que faz parte dessa onda. É porque o Def Leppard, ele é do New Wave of British Heavy Metal, mas ele também pega um pouco do hair metal depois. Sim. Que vem com o Mother Crew e tal. Então, mas é que nem, por exemplo, o lance do Judas é o seguinte, que nem o Iron Maiden e o Judas quando surgiram, eles eram um som mais simples, assim, né? Mas foi passando o tempo... Foi sair Jesus. mas enfim, a questão é que daí o que acontece? Já no final da década, eles acabaram entrando na onda. Não que eles surgiram na onda do British Heavy Metal, mas eles entraram nessa onda e acabaram sendo uma das bandas expoentes ali, né? Porque o próprio som do Judas, ele fica mais técnico, mais bem tocadinho e tal, com mais melodia nessa época, né? Já no final dos anos 70, assim, mesmo aí. O Judas, se não me engano, começou a lançar em 74, se não me engano, álbuns. Sim. O Iron Maiden é depois, o Iron Maiden é do pro início dos anos 80 ali que ele vai lançar. Não, foi o Maiden, ele já tinha uma banda, já tinha lançado demo, tape, essas coisas já no meio dos anos 70 já. A banda já existia, então, assim. Sim, o primeiro do Maiden é de 79, primeiro EP do Maiden. É, a primeira demo tape deles é a de Soundhouse Tapes, que foi gravada em 79, 80, por ali, né, que foi gravada a Soundhouse Tapes. O Judas Priest, ele é anterior. O Judas Priest, ele não faz parte da New Wave. Ele é anterior, ele é influência para as bandas da New Wave. Os álbuns do Judas nessa época tem grandes álbuns, Painkiller, né? Não, mas Painkiller já é anos 90, né? 92. É, certo, anterior. Tipo, ele não é considerado New Wave porque essa época é British Steel, acho que foi lançado no começo dos anos 80. Ele não é considerado New Wave normalmente porque ele é anterior. Ele é da primeira leva do heavy metal, porque ele é lá de 70 e poucos. Então, da New Wave mesmo, sempre é considerado os grandes expoentes o Iron Maiden, o Def Leppard e o Saxon dessa época, mas ele é alemão. É, e aí é uma outra cena, né? Porque a cena alemã é completamente diferente. Agora, só pra fechar esse lance aí, ó, eu tô vendo aqui, realmente, o Iron Maiden, cara, ele se formou em 75 mesmo. É que realmente os lançamentos deles foram depois, mas é uma banda mais velha. Eu tenho aqui aqueles The Early Days, que é o DVD que tem o documentário deles, e depois o Live After Death, quando fizeram a remasterização dele para DVD, tem a segunda parte do documentário. Agora falta eu comprar a terceira parte, que é com o Made in England. Eu tenho as duas primeiras partes, e conta toda essa primeira história do Made. Esse início deles, eles mudaram várias vezes de formação. Então, assim, no final de 79, por aí, início de 80, que eles firmaram a formação com o Dennis Stratton na guitarra, com o Dave Murray na outra, o Paul Diano no vocal, o grande Steve Harris no baixo e o Clive Burr na bateria. Foi aí que a banda começou a engrenar. Antes disso, tem um monte de negro que passou pelo Iron Maiden, até por isso que eles não conseguiram engrenar tanto, né? Lá de 85, 86, de 75, 76, foi só lá para 79 que eles conseguiram montar uma formação bastante sólida que lançou os dois primeiros álbuns, né? O primeiro álbum do Judas é de 74 mesmo, Rock and Roller. Você é homossexual? Eu falei sim. Você tem um p*** grande? Eu falei sim. Então ele é da primeira onda do ele é considerado da primeira onda do... trocadilho. Ele é considerado da primeira onda do heavy metal. Ai, ai. É, por ele ser do início dos anos 70. Bom, aí a gente tem toda essa leva de bandas inglesas aí, né? E aí é importante, né, que acontece esse lance do movimento punk lá. As bandas, elas começaram a ficar muito técnicas e progressivas, e houve um distanciamento, assim, dessa parte mais agressiva que os punks estavam fazendo. Então, no começo dos anos 80, é onde a gente tem uma molecada que começa a unir a agressividade do punk com o virtuosismo do heavy metal tradicional, né? E é por conta disso que a gente tem, por exemplo, na Alemanha e, enfim, já no mundo inteiro, na verdade, começam a se formar bandas, né? E aí a gente tem o surgimento desse tipo de metal mais agressivo, que é o thrash metal, né? Que a gente tem isso já lá com 83, né? Que é quando... 83 é o grande ano do lançamento de três álbuns icônicos, né? Que são as bases do thrash metal, né? Que é o Kill 'Em All do Metallica, obviamente. Tem também o Bonded by Blood do Exodus e o Show No Mercy do Slayer, né? Então isso aí é emblemático por conta dessa... a criação desse novo gênero, né? Porque esses caras, era isso, eles ouviam Judas ao mesmo tempo que ouviam Exploited, sei lá, né? Então, obviamente que isso influenciou eles a criar um negócio novo, né? E assim, já, o metal já tinha seus 10 anos, né? Já fazia, sei lá, 13 anos que tinha sido lançado lá o primeiro do Black Sabbath, né? Então a coisa já estava começando a ficar mais madura, né? Ao ponto de criar novos gêneros. Você falou do Metallica e Slayer, outras duas bandas fodas também nesse momento, é o Anthrax e o Megadeth também. Sim. Mas o Megadeth e o Anthrax é depois, né? Depois. O Anthrax, o primeiro do Anthrax é um ano depois só, em 84. É porque nessa época cada ano conta muito, é isso que é o foda. Né? Cada ano. Bandas de thrash, elas têm as bandas da New Wave como exemplo pra elas, né, cara? Referência, a referência deles, só que eles quiseram ir adiante, né? Fazer mais pesado. E o Megadeth é 83, então tá junto aí praticamente. É, o Megadeth é do Dave Mussine, que era do Metallica. Quando meteram o pé no rabo dele. Por que ele foi expulso do Metallica? Porque ele era até louco. Ah, isso aí. Tardado então, igual Ozzy, maluco. Ah, não, esse lance do Dave Mustaine é importante citar, cara, que apesar dele realmente dizem que ele era um cara chatão, egocêntrico, e chutaram ele porque ele era preguiçoso também, que ele, sei lá, chapava demais, e, enfim. Mas uma coisa que é importante é que ele é o cara que compôs a maior parte, ou grande parte, do Kill 'Em All, né, cara? Então, tem músicas ali inteiras que foi ele que compôs, né? Então é por isso que é legal falar, assim, sabe, que o Metallica do Kill 'Em All é uma banda completamente diferente, né? E depois do Master of Puppets, outra completamente diferente. Tem uma música no primeiro disco do Metallica e no primeiro do Megadeth que é a mesma música, só que tem nomes diferentes. Agora eu não lembro qual é que é o nome, cara, da música. Do The Mechanics, do Megadeth. O Four Horsemen do Metallica. Sim, For Horseman foi composta pelo Mustaine, né? Por isso que ele se sentiu no direito de... Enfim. Sim, mas o mesmo nome, né? É, plagiou de si mesmo, tá valendo, né? Mas enfim, o lance da cena de São Francisco, quer dizer, como as bandas elas tocavam nos mesmos lugares, eles ensaiavam meio que nos mesmos lugares e tal, então tinha muita troca, intercâmbio de membros ali, de integrantes. Por exemplo, no caso do Metallica, olha só, tem o Exodus, né, que era a banda, a primeira banda, quer dizer, a banda anterior do Kirk Hammett, né, antes do Kirk Hammett entrar pro Metallica, ele quase chegou a gravar o primeiro do Exodus, né, tanto que ele tem uma música dele que ele compôs que o Exodus foi gravar só 10 anos atrás mesmo, oficialmente, né, que é a The Impaler, né? Mas o lance é que pouco antes do Exodus entrar em estúdio, o Metallica ofereceu pro Kirk Hammett, que não pensou duas vezes, chutou os caras do Exodus e foi embora lá com o Metallica. Bem na época que o Mustaine tinha acabado de ser chutado lá, né? Então, essa época, por isso que é foda, cada ano dos anos 80 conta demais, assim, sabe? Muita coisa acontece em cada ano ali, 81, 82, tanto é que essas bandas, elas se formaram em 81, na Metallica de 81, o Exodus, se não me engano, também, Slayer é de 81. Essa mesmo. De 83. Então aí vai indo, né? Por exemplo, já quando chega no ano de 85, você tem um boom de álbuns espetaculares, excepcionais, né? 85 é um ano muito foda, né? Então, cada ano ali, tanto é que existe a quando estoura a bolha do thrash metal, vamos dizer assim, né? Que é lá no final dos anos 80, onde há uma saturação de bandas, ao ponto de que já tinha bandas que estavam no mainstream já, né? Como no caso do Metallica, que é uma banda que veio do underground e chegou a ser uma banda de mainstream já no final dos anos 80. Quer dizer, pra isso acontecer, é porque a cena underground já tá saturadíssima. Uma banda copiando a outra, todo mundo querendo ser o novo Metallica. E aí, é justamente aí no final dos anos 80 que a gente tem essa mudança, onde realmente o thrash metal, quando entra nos anos 90, cai em decadência. E é por conta disso que o lance lá do grunge que a gente falou no começo. Aê, filho, porra, finalmente, cara. Chegamos. Não, mas ó, chegamos, mas ainda tem que falar sobre muita coisa dos anos 80 ainda, meu Deus. Não! Que nessa época também a gente não pode deixar citar da repercussão no resto do mundo. O resto do mundo começa a criar banda baseado muito nessas quatro grandes aí, entendeu? Que iniciou o thrash metal, inclusive a repercussão até no Brasil. Que eu lembro, assim, eu sei que teve Sepultura, foi mais ou menos no final dos anos 80 aí que os caras apareceram, que os irmãos Cavaleiro montaram, e no início era uma pegada muito mais thrash metal do que é hoje, né, do que virou. O Sepultura no começo era uma pegada mais death metal até. A cena de metal mineira no Brasil é um negócio, assim, de outro mundo, tá ligado? É tão boa quanto a cena de metal quando é. E quem quiser ver a cena de metal mineira, tem um podcast que o Joker fez, né, porrada no ouvido. Na mineira ali. Ou pesquisa aí, use Minas. Voltando pra 83, né? 83 é o ano da criação lá do Sepultura, né? Que é uma banda que se inspirou, por exemplo, no Dorsal Atlântica, que é uma banda carioca, né? Então, quando se fala da cena mineira, tem que entender muito bem que, na verdade, é a cena mais especificamente de BH, de Belo Horizonte. Em Belo Horizonte que você tem aquela gravadora Cogumelo Records, que gravou todas essas bandas daquela época. Quais bandas são essas, né? O maior expoente é o Sepultura, mas logo ali, né? Inclusive, muita gente do underground considera até melhor, que é o próprio o Sarcófago, né? O Sarcófago é uma banda... Que tem uma história bem semelhante à do Metallica e do Megadeth. Mais ou menos, porque tem o lance lá do Wagner do Sarcófago, que foi chutado do Sepultura. Inclusive, eu li a biografia do Max Cavaleiro. O Max conta que foi porque o Wagner roubou o microfone dele lá dentro da casa do Max. Roubou o microfone. Eu ouvi uma entrevista do Max e ele fala nessa entrevista que na verdade era porque ele achava o Wagner muito playboyzinho e tal, e ele chutou da banda. Não, como precisa fazer, só comecei a ouvir Sepultura quando eu descobri que o Max Zurgo era palmeirense fanático. Aí você começou aí, meu Deus. Pô, palmeirense, velho, tem que valorizar, né? E o Andrés é São Paulino. É, o Andrés, quando o Andrés entra, é importante, né, na banda lá, porque foi quando saiu o Jairo, né, que era o guitarrista original, né, e ele era um pouquinho mais velho que os irmãos Cavaleiro, então o Jairo, ele era um cara mais maduro, assim, ele já tinha tido outras bandas, ele era um cara que sempre guiava eles ali. Aí o Jairo saiu porque quis, encheu o saco, ele saiu, só que sem briga, sem nada, foi só um lance assim mesmo, daí ele mesmo indicou o Andrés, né, o Jairo falou, meu, tem esse cara aqui de São Paulo, do ABC, chama Andrés Kiss, ele... é bom, toca bem e tal, aí deu tudo certo, enfim, é a partir daí que a banda vai cada vez mais longe, né? Isso é que eu tô falando, já é 87, né, quando eles gravam lá o Schizophrenia, né, que é o álbum que eles usaram pra conseguir o contrato com a gravadora alemã lá, né, então, a Roadrunner, né, então tem toda uma história, enfim, é importante falar do Sepultura e do metal mineiro, porque é muito legal isso, porque até hoje, principalmente na cena norueguesa, tem muita banda de black metal lá, hoje em dia, que paga um pau fudido pra cena mineira, por causa dessas bandas do Mutilator, Chacal, o Sarcófago, todas aquelas bandas da época ali da Cogumelo, né. O Fenris, que é o baterista do Dark Throne, que é uma das principais bandas de black metal, das pioneiras, ele diz que a Corpse Paint que eles usaram foi inspirado no Sarcófago do Inri, que é o primeiro disco do Sarcófago. Sim, o Inri, verdade. Quando a gente fala dessas bandas de thrash metal, tem que ver também a cena alemã. O que que tava acontecendo na Alemanha nessa mesma época, né? Enquanto lá em BH os mineiros estavam botando pra fuder, fazendo o som mais agressivo do mundo, porque realmente na época era mesmo, na Alemanha eles estavam fazendo um thrash metal que, diferente do thrash metal americano, né? Bay Area, ou então em Nova York, que nem o Anthrax, ou mesmo em Los Angeles, no caso dos alemães, eles eram menos virtuosos, mas extremamente agressivos também, né? Sim. Vamos citar o grande trio da Alemanha lá, que é o Destruction. É o quarteto, né? Na verdade. Na verdade, eu acho que é mais do que um quarteto. Tem várias bandas fodas lá. Mas eu acho que os três principais, que todo mundo sempre lembra, é o quê? O Sodom, Destruction e o Creator. Essas três não podemos deixar. E o Tankard também. Então, é isso que eu ia falar. O Tankard, eu coloco como uma das minhas favoritas também, porque acho que eles... É o que tem uma discografia mais consistente nesses 30 anos, acho que é o Tankard, cara. É foda. É lógico que também, vai, de heavy metal tradicional na Alemanha, a gente tem o Accept aí, a gente tem o Running Wild, que é uma banda muito foda também. Essas bandas da Alemanha, cara, eles citam como inspiração deles o Scorpions. Foi a primeira banda alemã que conseguiu uma grande divulgação fora da Alemanha. Foram os Scorpions, então os caras pagam o maior pau pra eles. Peraí, Still Loving You. Exatamente. Não, mas tem coisa muito melhor, tá? Esquece essa música. Não, eu imagino, mas... Hoje essa música entra mais no subgênero classic metal, tá ligado? É que assim, eles tocaram... Estilo no... Mela Cueca, entra no Chororô Metal, né? Chororô Metal. Que eu curto pra caralho, foda-se. Eles têm umas músicas muito, muito loucas, cara. Né? Tipo, disco Breakout... Scorpions discos... é muito bom. Love at First Sting também, acho que é outro álbum deles. São muito loucos. Só que aqui no Brasil, né, sabe como é que é? As rádios só tocavam Still Love You porque é balada, né? Só. Vieram no primeiro Rock in Rio, né, cara? Por causa dessa música aí que tocava pra caralho nas rádios aqui, só que os caras têm uma música muito boa, cara. Eles têm uma fase. O início Rock You Like a Hurricane também, velho. Que é pegadinha, fim de balada, tá ligado? Sim, essa é a mais conhecida deles, né? Tipo, mais assim. Assim, eles têm uma fase inicial bem heavy metal e depois eles mudam pra um hard rock, né? Eles meio que mudaram o estilo deles ali no final dos anos 70, verdade. A pegada deles ficou mais hard rock, mas mesmo assim, mesmo com a mudança do heavy metal pro hard rock, é uma banda que tem uma discografia excelente, né? Tem discos muito bons. Eu não sei em que momento aí surge esse subgênero que eu queria contar um pouquinho, que é o power metal, cara. Não sei se foi no final dos anos 70, já começo dos anos 80. O power metal ele começa na Alemanha também, com o Halloween. Na Alemanha também, né? Porque ele tem a herança aí de speed metal, heavy metal, os caralho, né? E tem aquela influência foda de música erudita. Cara, a pegada do power metal é sempre uma parada, não sei. Eu tenho a sensação sempre que mais parece trilha de filme, sabe? Trilha de filme medieval. É uma pegada de som mais épico, entendeu? Tanto que eu gosto muito de Blade Guardian, até porque eu, nerdão, adoro O Senhor dos Anéis, os caras fazem as letras em cima de histórias, né, em cima dos livros do Senhor dos Anéis. E eu curto muito o Rhapsody. Twilight, Middle Earth. Isso, então, e agora o Rhapsody. Uma dica boa de Power Metal é o Sabaton, que é uma banda que, pra quem curte especialmente história de Primeira, Segunda Guerra, eles só falam disso. É. Inclusive, o Sabaton tem uma música que fala dos combatentes brasileiros na Segunda Guerra Mundial. Smoke. Eu sempre indico para as pessoas o Rhapsody, que agora chama Rhapsody of Fire, porque os álbuns do Rhapsody são praticamente livros fechados, cada música lá um capítulo, entendeu? E é muito foda que tem um álbum no Rhapsody of Fire que tem com o Christopher Lee, cara, lá, o Conde Dokkan, Saruman. O Homem da Pistola de Ouro, né, cara? O narrador de alguns trechos do CD, assim, é foda pra caralho. E eu aconselho sempre, assim, ouvir o de Legendary Tales, Symphony of Enchanted Lands, Dawn of Victory, Power of Dragon Flame, que eu acho foda pra caralho. São músicas, são álbuns mais recentes, assim, já ano 2000, final dos anos 90, assim, mas essa banda é muito foda. E também, assim, Stratovarius, Halloween. O Rhapsody é italiano. Aqui no Brasil ainda tem o Angra, o Viper. Quando o André Matos saiu do Angra lá, ele foi pro Xamã, o Xamã também é a mesma pegada. O Angra, qual que é o caso, né? O Angra é aquela banda que tinha o rapaz que fez a música lá do Cavaleiros do Zodíaco. Ele não fez, ele foi convidado pra... Ele fez uma versão, né? Gravar a versão em português, né? Antes do Falasque, tinha o André Matos. O André Matos foi o primeiro vocalista do Angra. Ah, sim, perfeito. Ah, então a cronologia foi André Matos, Edu Falasque... E agora o Fábio Leone. Isso aí. Que é o italiano. Por sinal, era do episódio, né? Muitas pessoas consideram como marco inicial do boom do heavy metal no Brasil o Rock in Rio de 85, né, cara? E é nessa época que vai nascer o Viper, que era uma banda de São Paulo, formada pelo André Matos, no vocal, o Pete Passarel no baixo, o irmão dele, o Ives Passarel, que tá no Capital Inicial na guitarra, o Felipe Machado na outra guitarra, e aí na bateria passou um monte de gente, né? E aí eles gravaram em 87, eles gravaram o primeiro álbum, era tudo moleque, acho que o André Matos tinha 15 anos na época, e eles gravaram o Soldiers of Sunrise, que é um álbum, o álbum de estreia do Viper. Aí 2 anos depois eles gravam um grande clássico do Viper, que é o Theater of Fate, que é um álbum que até hoje é extremamente atual, tu pega ele pra escutar, ele é muito bem gravado, muito bem feito, um heavy metal muito foda, que tem Living for the Night, tem Cry from the Edge, que são clássicos do Viper eternos. Aí no final dos anos 80, o André Matos sai do Viper pra estudar música, né? Ele entra no curso de música na universidade e pra se dedicar completamente aos estudos, ele sai do Viper. Aí o Viper acaba que o Pete Passarel assume os vocais também, grava o Coma Raid, grava o Evolution, que são dois álbuns bem, bem bacanas deles também. E aí o André Matos acaba ficando um tempo sem se envolver com música, e lá na universidade ele conhece os caras do Angra, e eles acabam formando o Angra, que em 92 lança o Angel's Cry, que também é um outro clássico do heavy metal brasileiro. Depois lança, veio o Holy Land, aí Fireworks, aí no final dos anos 90 a merda desandou. O André Matos, o Ricardo Confessori, que era o baterista, e o Luiz Mariotti, que era o baixista, pularam fora, formaram o Xamã, e aí o Kiko Loureiro e o Rafael Bittencourt reformularam o Angra com o Aquiles Priester e com o Felipe Andreoli e o Edu Falasque no vocal. Eduzão. Edu Falasque no vocal. Enquanto isso, o Xamã gravou o primeiro álbum deles com o irmão do Luiz Mariotti, na guitarra, que é o Hugo Mariucci. Aí lançaram os 2 primeiros álbuns do Xamã e um ao vivo, e aí acabou desandando a merda de novo, pulou todo mundo fora, ficou só o Ricardo Confessori com o nome Xamã, e o André Matos seguiu em carreira solo com o nome dele. Daí o Angra também lançou um álbum muito foda no começo dos anos 2000, que é o Angel's Cry. Depois lançou o Temple of Shadows, que é um álbum conceitual muito legal, que conta a história de um cavaleiro medieval nas cruzadas, que é muito bom. Depois lançou mais 2 álbuns fracos, acabou desandando a merda de novo, caiu fora do Falasque. E o Aquiles Priester também já tinha caído fora, tinha voltado o Ricardo Confessori, o Confessori saiu de novo, foi com outro cara pra batera, e o Fábio Leone, que é do Rhapsody of Fire, no vocal, estão gravando um álbum novo. E o Edu Falasque tá com o projeto dele solo, que é o Alma, que é Alma, que é que eu acho uma bosta. É bem... Cara, eu acho legal pra caralho, velho. Eu acho muito chato. Sinceramente, não é nem por causa do Edu, não, mas eu acho muito chato, Alma. Cara, eu acho muito louco. E assim, ó, pra fechar Power Metal, galera, Stratovarius, que é até uma banda da Finlândia, tem muito cliente do Black Sabbath, é muito boa. E o Halloween, que é alemã. Halloween, acho que é a maioria Halloween conhece. É o primórdio, é o primeiro. É, foda pra caralho. Então, mais uma dica aí de Power Metal, que é o Unisonic, que é a banda nova aí, que é com os dois vocalistas do Halloween. É, o primeiro que foi o Michael Kiske. Não, o Michael Kiske não, antes dele, antes do Michael Kiske entrar, o guitarrista era o Kai Hansen. O Kai Hansen começou cantando, e aí depois entrou o Kiske, e aí o Kiske gravou os clássicos Keeper of Seven Keys, acabou saindo, entrou Andy Davis no vocal, que tá até hoje, e aí o Unisonic é com o Michael Kiske, acabou de falar. O Kai Hansen tem uma participação no Temple of Shadows. The Temple of Hate, o nome da música, é muito legal. O Kai Hansen também tem o Gamma Ray agora. Então. Gamma Ray. É, o Gamma Ray que tinha o Ralph Shippers no vocal, que hoje em dia tá no Primal Fear, que é com o Matt Sinner, que o Achilles Priester tá tocando também no Primal Fear agora, que era do Angra, e também tem uma banda chamada Hangar, que é muito foda também. Anos 90. O Valdomir tinha citado que depois dessa saturação do heavy metal veio o grunge, né? Não, mas é... Não, por favor, não associe meu nome a isso. Por favor, cara. Você disse isso, Valdomir disse isso. Tá gravado, né? Mas Valdomir disse que ele ama grunge. Isso, fanático. Exatamente. Né? Grande abraço. É avistado nas ruas de São Paulo com camiseta de Nirvana. Pô, imagina que beleza. Pô, mas eu deixo... Primeiro, eu sempre deixo claro que apesar de eu gostar muito de grunge, eu acho o Nirvana musicalmente muito ruim, mas pode continuar. Então, nesse espírito aí, vamos nessa. É o seguinte, ó, o que acontece, né? Aí, ó, uma coisa importante, voltando um pouco no tempo, é que em 86, o Slayer lançou o terceiro álbum, que é o Rain in Blood, né? E o Rain in Blood, ele causou um impacto muito grande na cena mundial, assim, porque você pega o primeiro do Slayer, o Show No Mercy, ele é praticamente um álbum de heavy metal, com algumas músicas com pegadas mais agressivas, mais thrash, né? Chega no Rain in Blood, aquilo lá vira, cara, é extremamente agressivo, o tempo todo, do começo ao fim, aquela batera incessantemente martelando e aquela riferama, sabe, que parece estar pingando sangue mesmo. E o que acontece? Quando eles lançam esse álbum, o próximo deles já é até mais, né, cai a bola, né? O Salt of Heaven é um álbum, né, eu nem sou tão fã desse Salt of Heaven por causa disso, ele parece que o Slayer cansou, assim, foi no limite e não continuou. Só que o que acontece é que o Rain in Blood, ele causou um impacto tão grande que várias bandas foram formadas para tentar pegar aquilo e o grau mais além. E a partir disso, ou seja, não que seja somente por causa disso, mas o Rain in Blood tem esse papel também, é mais ou menos nessa época que começam a surgir as primeiras bandas de death metal, né? Que é onde a gente tem esse lance do, enfim, do metal muito mais agressivo, ou seja, onde a gente tem uma bateria mais agressiva, a afinação das guitarras não é mais baixa. O vocal, aí a gente começa a ter também surgindo, né? Já tinha acontecido antes em outras bandas, mas começa a ficar predominantemente nas bandas de death metal essa coisa do vocal chamado gutural, né? Então, isso começa a se formar com bandas que, por exemplo, o Obituary, né? Que é, enfim, o Morbid Angel, o Death. O Carcass é até depois, né? Mas é um pouco depois, né? Nessa época aquele negócio, cada ano é importantíssimo. Mas o que acontece é que dessa época tem o Death, né, cara? Que é uma banda excepcional, assim. Porque, o Death, inclusive, é interessante citar que dois integrantes do Death hoje são músicos do Testament, né? Que é o Gene Hogan, que tocou tipo umas 300 bandas aí, e o Steve George. Puta, o Gene Hogan, cara, ele fez parte de uma banda que eu sou muito fã, uma banda que voltou recentemente aí pra fazer shows, que é o Dark Angel, né, cara? Dark Angel é uma banda de thrash metal extremamente agressiva, que tem um álbum chamado Darkness Descends, cara, que é na mesma época aí do Rain in Blood, do Slayer, cara, que, puta, é muito foda, aquilo ali já é quase death metal, um thrash já é quase death metal. O Hogan toca, tipo, umas 300 bandas, só atualmente ele tá tocando em 7 bandas diferentes, assim, só na atualidade. O cara é uma lenda, né? Ele é uma lenda. É um monstro, né, cara? Ele é tipo aquele cara do baixista. Bem monstro. Porra, que gostoso! O baixista lá do Nuclear Assault, lá, o Danny Lilker, também. Que tocou no Anthrax também antes. Também, então, o Danny Lilker, inclusive, eu vi recentemente de novo, ele tocou aqui em São Paulo no Brutal Truth, né? Que a banda dele formou o Brutal Truth lá no começo dos anos 90, que é uma banda de grindcore, né? que é também um estilo que surgiu lá no meio dos anos 80, né, principalmente na Inglaterra, que eram bandas de hardcore que queriam ser mais agressivas. Então eles criaram lá o blast beat, que é um elemento da bateria que depois vai ser explorado no death metal dos anos 90, né. Então você vai vendo como que esses gêneros, eles vão entre si se influenciando, né, o heavy metal com thrash, death, grind, black metal lá na Noruega depois. Então quer dizer, tudo isso acontece meio que ao mesmo tempo, né, cara, é muito louco isso, né. No começo dos anos 90, essa cena death metal, ela é extremamente underground, assim, quer dizer, você não tem, diferente de nos anos 80, que você tinha o apoio da mídia até, assim, que cobria lá alguma coisa do thrash metal ou do heavy metal, tanto é que nos Estados Unidos tinha muita coisa também que a gente não falou lá do hard rock, glam rock, né, então o metal de alguma forma nos anos 80 ele tava na mídia, né, já nos anos 90 não, por conta também do grunge e por conta das bandas de thrash metal terem saturado a parada, né, dessa tentativa de ser um novo Metallica, mais ou menos, vamos dizer que também tem a ver com isso, lógico que tem a ver também com crise de criatividade, uma série de coisas, o mercado tava mudando, musical, né, mas no underground é onde o metal continuava acontecendo agressivo pra caralho, né, que era o lance do death metal e do black metal, principalmente na Europa, né. Eu acho que muito então, pela agressividade também do som, né, começou a ficar cada vez menos possível tocar no rádio, era um som menos comercial, tá? Cada vez menos, né? Fala, como é que você vai vender, né, cara? Por conta do lance do grunge, quer dizer, você realmente tem um monte de gente falando por aí que era a época em que o metal acabou, vamos dizer, né? Aquela coisa, puxa, não existe. Mas aí, na década de 90, surge o Pantera, assim, junto com o grunge, praticamente. O Pantera era glam, mas o Pantera explode na mesma época que o grunge, assim. O Pantera é a casa de muitas bandas, exemplo. Pegando o grunge mesmo, tem o Alice in Chains. Alice in Chains teve uma época que foi glam. Então, tipo assim, é o caso de banda que, tipo, acaba mudando o estilo conforme a sua época. Então, o Pantera, ele era glam, e aí quando chegou nos anos 90, os caras pegaram e se reformularam. O Pantera, ele era glam, mas ele sempre teve um som um pouco mais pesado, glam, tanto que foi por isso que ele acabou virando groove depois. Vocês já ouviram aquele álbum Power Metal do Pantera? Sim, sim. É legal pra caralho, né, cara? Eu acho que na fase glam é o único que salva, porque os anteriores, o Metal Magic, o Project in the Jungle e o Eye on the Night, são uma bosta, assim. O Project in the Jungle eu também não curto, não, cara. Mas o Power Metal é do caralho. Nos anos 90, Hammerfall também surgiu. Bom pra caralho. Mas é engraçado que hoje em dia, do Pantera, meu favorito, acho que é o Power Metal, mano, hoje em dia. Esse Pantera modernoso dos anos 90, eu enjoei de um jeito, cara, que não tem mais saco, não. Apesar que o Cowboys from Hell eu ainda acho legal, cara. Aliás, uma coisa, eu gosto bastante de grunge, tipo, o Pantera é um dos poucos, assim, que eu realmente gosto, assim, sabe? Que eu vejo um som bem pesado mesmo, e eu curto, não sei porquê. E pra mim, acho que da época ali, até por ser da época, eu não sei, acho que tem uma coisa que me influencia a gostar bastante de Pantera, assim, sabe? Porque ele surgiu junto, né? O Cowboys from Hell é de 90. Que ano? É de 90? 90. O grunge, ele, tipo assim, ele foi estourar em 92. Foi a mesma junto com o Vulgar, que é o segundo disco do Pantera. O Vulgar Display of Power, né? Exatamente, então tá na mesma época ali, né? Acaba meio que influenciando eu gostar também do Pantera. Mas você tinha falado até que o pessoal considera que o final do metal foi depois que veio o grunge. Veja bem, não é bem o pessoal, é a mídia, né, que dizia isso. Era uma coisa meio da... Tava acabando aquela coisa mainstream, né, de tipo assim, as bandas, band. O que acabou, na verdade, assim, ou pelo menos gradativamente foi morrendo, de maneira geral, foi a exposição na mídia, ou seja, os jornais, revistas e rádios, sabe, tocarem, falarem sobre as bandas. Então parecia, para o público que não acompanha a cena underground, parecia que o metal não existia mais, porque para quem não tá indo nos shows, vendo o que tá acontecendo na cena local e tal, realmente não tem como ter acesso se você não for atrás. E antes não era tão assim, antes você tinha no rádio, você tinha, enfim, na TV, na MTV, enfim. Aí, Valdomiro, aí eu sei, talvez seja só a minha opinião, não sei se eu também tô falando besteira, mas isso também é culpa da época também, porque final dos anos 80, começo dos anos 90, tava explorando tudo muito pop music, né? Rock, pop rock, essas porra, sabe, Michael Jackson. Eu acho que, não sei, eu tô chutando, mas eu acho que tem a ver. Eu acho que a mídia tava dando muito mais atenção pro tipo de música e de cantor de banda mais publicitária, tá ligado? Na hora também começa a ter o surgimento do rap, assim, com mais força aquele, e tal. Aquele negócio que vende mais, entendeu? Vende mais produtos, não só música, tá ligado? Então eu fui deixando os heavy metal de lado. O que eu acho é assim, na verdade, o que aconteceu nos anos 80 também é porque o metal era meio que uma novidade, né? Então a mídia, ela tá sempre interessada em novidade, em polêmica, olha só, o que é isso, é bizarro, sei lá o que é, uma coisa nova, né? A partir do momento que o metal vira dá pra perceber que aquilo não era uma moda, que era algo que ia durar, né? vai chegar uma hora que a mídia, que depende dessas novidades, dessas coisas, né, mais polêmicas, eles já se desinteressam e querem a próxima novidade. Qual é a próxima novidade? Aí foi o grunge, né? Então é assim, né? Agora, o lance interessante do metal como gênero é que, enfim, você tem diversos outros subgêneros e que essa cena, ela acontece em paralelo, né? Ou seja, ela não é mainstream, ela tá ali correndo em paralelo no underground e o foda é que realmente é uma cena muito forte, né? Não sei se vocês, mas assim, eu sempre acompanhei bastante de perto e é muito incrível, assim, quando você vê que é incrível que você não vê isso em lugar nenhum, quer dizer, você quem realmente não tá indo, parece que não existe, né, cara? É um negócio muito louco isso, né? Engraçado. Eu ouso dizer, assim, que no rock mesmo, que foi o boom, o último boom mesmo foi o grunge. Ouso dizer, assim, de mainstream teve um pouco mesmo. Depois tocar em rádio. O pop punk e tal, o Green Day, com o Offspring e tal. Ah, isso, sim, exatamente. Assim, mas eu acho que, tipo, dessa época mesmo, assim, sabe, de ser grande, sabe, de ser bem mainstream mesmo. Todo mundo usando roupa, todo mundo. E tem o estilinho do Linkin Park também, não sei que estilo que ele tem. É, o Linkin Park ele tem depois com o New Metal. O New Metal. Já é 2000, né? Tô acelerando. O New Metal ele começa no final da década de 90, com o Deftones, com o Korn e com o Limp Bizkit. Na verdade, tem umas bandas que também ajudaram. Não que eles ajudaram, mas é que as bandas que surgiram depois se influenciaram para criar o que foi conhecido como New Metal. Até porque, vamos ser sinceros, a gente até agora só falou de bandas que foram influenciadas por outras. A música acaba sendo isso, né? New Metal, ele vem de várias cidades, de algumas bandas que estavam estourando no final da década 90, que é o próprio Pantera, que vem muito com o Breakdown, que depois fica muito famoso dentro do New Metal. O Rage Against the Machine, que traz essa parte do rap. E também o Faith No More, também traz essa parte do rap. Mas tem outras bandas também, ó. Por exemplo, tinha o Machine Head, que fazia experimentações com som industrial, o White Zombie também, que era som mais industrial, tudo isso foram bandas que tinham na época lá que ajudaram meio que, sei lá, as que vieram na sequência tentaram pegar aquilo, né, pra evoluir de algum jeito diferente, né? Até o Sepultura acabou se traindo, vamos dizer, sei lá, o Roots, ele acabou servindo de base pra, sei lá, Slipknot, essas merdas. Eu vou tentar citar o grunge mais uma vez, tipo, o Alice in Chains, ele era bem influenciado pelo metal. E se vocês pegarem hoje em dia um álbum dele mais atual, tipo assim, como o grunge acabou, né? Acabou aquela época, então foi focar mais no metal que eles fizeram. O Alice in Chains, ele é mais metal, principalmente por causa do Eric Cantrell, que é o guitarrista aqui. Ele tem tem álbum solo dele também, né? Tocou junto com o Ozzy, uma época. Uma banda, cara, que acabaram colocando no mesmo pacote do grunge, só que é muito boa, é o Soundgarden. É, do Chris Cornell. Exatamente, isso. Do Chris Cornell, que também tem o Audioslave com o pessoal que era do Rage Against the Machine, também é muito boa. Tem uma banda muito boa, cara. Soundgarden é muito legal. E acabaram colocando eles junto com o grunge, só que eles não eram bem grunge, não. Mas vamos ser sinceros, assim, sabe? O grunge era mistura, sabe? Era um estilo semelhante que tinha influências de outros estilos. Acho que o grunge era mais um trabalho de visual, assim, de vestimento e tal, e bandas da época, do que assim, um som. Não, grunge não era som, grunge era tipo movimento hippie, era o movimento grunge. Então, tipo assim, não era um som, assim, não, esse estilo é grunge. Pegar e falar, o White Zombie e o Pantera só não foram classificados como banda de grunge porque eles eram um som mais pesado, senão eles também podiam ser. Porque visualmente o Pantera e o White Zombie, eles são duas bandas que eram igual. Não, cara, o White Zombie era bem diferente, eles eram um visualzão mó maluco, assim, eles tinham muito tempo, era aquela coisa de filmes de terror, né, Mas eles tinham esses visual desleixadão do grunge, Rob Zombie, né? Até hoje tem aquele visualzão bem carregado, bem... Hoje ele se veste igual tipo um zumbi e tal, se pegado mais terror. Antigamente ele era um visual meio tosco, assim, roupa rasgada. Mas a colorida, era mais colorida até o White Zombie, se você for parar pra pensar. Acho que quando ele pegou e começou a, tipo, caminhar sozinho, o Rob Zombie, acho que ele foi pro lado mais zumbi, até por dirigir filme de terror e esse tipo de coisa. Uma coisa engraçada, enfim, que você pensa o seguinte, né? Enquanto cada vez mais e outra coisa que aconteceu também, tô lembrando agora, é que não é que o thrash metal morreu, ele simplesmente, tipo, várias bandas morreram de fato, outras começaram a tentar se adaptar pros anos 90, e aí é uma merda, né? Porque nos anos 90 é a época em que o thrash metal, cara, é uma decadência muito forte, porque várias bandas que eram foda começam a lançar álbuns ruins, né? Porque eles tentam se adequar a essa coisa de um som novo, diferente e tal. Então, por exemplo, né, o Creator, né, que é essa banda que era mó agressiva lá nos anos 80, tal, de thrash metal alemão, de repente eles lançam Endorama, acho que é de 97, até puta álbum horrível, tem até uns sons eletrônicos no meio, é uma coisa escrota, se não me engano, né? É o God Hate Us do Slayer, que tem uma pegada já quase new metal. Não, mas o God Hates Us All, ele já... Não, ele não é, não é... Tem influência, sim, não é aquele Slayer puro, mas não chega a ser isso, né? Porque... É, eu não lembro se é o God Hates Us All ou o anterior, que é o Diablos in Musica. O Diablos in Musica, ele é um pouquinho pior mesmo. Ele, bem naquela época ali que as bandas de thrash metal estavam em decadência, né? Várias bandas, algumas não, outras... Teve bandas que nem o Tankard, que, exceto por um álbum, o restante sempre foi do caralho e tal, né? Mas várias bandas de thrash metal, pra tentar sobreviver, eles acharam que o caminho era tentar ficar modernoso, né? E aí, o que acontece? Quando passa e chega nos anos 2000, o que, que essas bandas fazem? Elas pegam e voltam às raízes, né? E é onde a gente tem um retorno do thrash metal no mundo, né? A cena, por exemplo, aqui de São Paulo é enorme, né, cara? Tem 500 bandas, do Brasil todo. Chama de revival do thrash. É, só que aí também é aquela coisa de ficar todas as bandas meio parecidas, acontece muito isso. Fazendo um paralelo com o Brasil, o Viper, em 96, se eu não me engano, gravou o álbum Tem Pra Todo Mundo, que é um álbum com músicas em português, meio pop, que... Era de uma gravadora que faliu e pouca gente conhece. Que aí, a parada ficou tão ruim que a banda até acabou e retornou também só no começo dos anos 2000 e gravou um álbum novo com o Ricardo Bock nos vocais, que é bem, bem bacana o disco, mas eles também caíram nessa de dar uma mudada pra ir numa onda pop dos anos 90 pra tentar vender. Porque na verdade o que aconteceu foi o seguinte, que até eu tava falando do grunge, que acabou meio que derrubou com o pessoal do o hard rock, ele quase destruiu, né? O heavy metal nem tanto, porque tem um público muito fiel. O que aconteceu foi o seguinte, na época ainda as bandas dependiam muito das gravadoras e das gravadoras pra fazer a divulgação deles, né? E no começo dos anos 2000, quando as bandas começam a ter a internet pra fazer a sua divulgação, elas passam a ter uma liberdade muito maior em relação às gravadoras do que eles tinham antes. E não só isso, as bandas, elas começam a perceber que pra sobreviver, tem que fazer show, que não dá pra vender disco mais, né? Exato. Então, com isso... A onda da gravadora, né? A gravadora não tem mais aquele poder sobre o material que eles vão lançar no final. E dizer, pega, vamos fazer uma música pra botar na rádio, né? Deixa isso daí mais suave, coisa e tal, que aconteceu muito durante os anos 90, né, cara? Muitas bandas até acabaram gravando esses álbuns de merda por causa de gravadora que ficou no cara enchendo o saco pra fazer um produto mais comercial e vender. E é engraçado, né? Porque nos anos 2000, pelo menos aqui no Brasil, a gente vê bandas que jamais viriam aqui se fosse 10 anos antes, nos anos 90. Tipo, bandas de black metal norueguesas vindo pra cá. Por quê? Porque tem que tocar pra sobreviver, né, amigo? Não dá pra vender disco mais, né? Então, isso foi muito bom pro público, né? Beneficiou muito, cara. A quantidade de bandas que você nem imaginava que você ia ver, cada vez mais vem aumentando. Então, isso é do caralho, né? É muito bom, né? E hoje em dia, com essa história de crise lá fora... tem muita banda vindo aqui pro Brasil, porque aqui no Brasil o pessoal tem dinheiro pra gastar com show, e lá fora o pessoal tá meio quebradão ainda. Sim, ó, mês passado, cara, eu fui no Êxodos aqui em São Paulo, pô, tava lotado, cara, eu cheguei lá e não consegui comprar ingresso, olha isso, cara, cheguei aqui na porta lá tomando cerveja com um monte de gente lá que não consegui comprar ingresso. Tem então, banda você vê. Todo ano pro Brasil, né, cara? Nunca tinha botado os pés aqui antes, agora vem todo ano. Pô, o Disaster, cara, Disaster é uma banda foda aí de thrash black metal, né? E eles, cara, durante acho que 3 ou 4 anos eles vieram todo ano, assim, cara, caralho. Assim. Então isso tem acontecido bastante, né? Tem muito show, cara. Se você for pegar a agenda de shows, todo final de semana você tem pelo menos, não banda gringa, mas você tem bandas daqui, bandas do Brasil inteiro, e pelo menos uma vez por mês, ou duas, três vezes por mês, você tem bandas gringas indo pra cá. Sabe, bandas grandes, às vezes, né? Assim, grandes no underground, né? Não grandes do tipo Metallica, né? Mas bandas do underground que são bem conhecidas aí há 20, 30 anos, que estão pulando aí direto, né? E tem muita banda brasileira que só é conhecida fora do Brasil, vocês estão ligados, né? Torture Squad, por exemplo. BioWar, tá ligado? Pô, BioWar eu vi várias vezes, eu vi, bem legal. Um amigo, eu estudei com um cara que foi guitarrista do BioWar, cara. É mesmo, cara? É. Eu não lembro agora a formação, assim, mas... BioWar é uma da... BioWar, cara, é uma banda que marcou bem o começo dos anos 2000, porque eles lançaram era um álbum que... Puta, eu não lembro o nome agora, mas a música ficou muito famosa, assim, no underground, que é aquela Thrasher's Return, né? Que era, tipo, o retorno dos Thrashers, né? Porque foi aquele lance que a gente tava falando. E chegou, virou pros anos 2000, veio um movimento de revival muito grande, assim, da cena dos anos 80, né? Acho que é porque era a geração que nasceu nos anos 80, enfim... Aí também. Eu tava querendo, anos, né? 2000 foi o ano que a galera dos anos 80 até pôde voltar, né? Dar uma respirada, né? Porque os anos 90 não foi favorável. Até o grunge, né? Tem uma entrevista do cara do Twisted Sister, não consigo falar o nome dessa banda. Twisted Sister. Eu não gosto da banda, mas tem uma entrevista do cara que nos anos 80, sabe, ele tava bem de vida, ele tinha mansão, ele tinha tudo. E aí quando chegou nos anos 90, ele percebeu que não tinha nada, que ninguém lembrava dele, que o cara, tipo assim, foi a pior época pra ele de verdade. Então, tipo assim, eu não vi, na entrevista ele não citou o grunge, mas a culpa realmente foi do grunge e só nos anos que viu que a galera perguntou. Ele era um músico de hair metal, né, de hard rock glam e tal. E nessa época aí... morreu na década de 90, por causa do grunge. Morreu, né? Um cara que eu vi uma entrevista esses dias que falou a mesma coisa foi o Keith Winger. Ele disse que num ano eles estavam tocando em casa lotada pra 5 mil pessoas, no ano seguinte eles não tocavam pra 50 mais, que tinha dado o estouro do grunge. O grunge não fudeu esse pessoal. Então, essa época aí do Twisted Sister que vocês estão falando é por conta daquele álbum famosíssimo lá, que é o Stay Hungry, né? Que tem pelo menos duas músicas fodas pra caralho lá, que é aquela I Wanna Rock, né? E We're Not Gonna Take It, né? Então, por conta desse disco, né, cara, o Twisted Sister foi levado lá em cima, assim, né, cara? Foi essa época que eles eram de Snyder, conta que ele tinha grana pra caralho. Foda. E o Dee Snider é um cara bem inteligente, né, cara? Você vê as entrevistas dele, assim, um cara muito coerente, assim. Tem uma história bem legal. Vocês chegaram a assistir aquele documentário, A Headbanger's Journey? Aham, uhum. Tem um depois do mesmo diretor, que é o Sandan, que é o Metal Evolution, que tem um capítulo que é só, que é uma série, na verdade, que é um capítulo que é só sobre hair metal, então. É, que esse é o Global Metal, né? Tem o Global Metal e tem mais um que eu não vi Tem o Metal Journey, o Global Metal, que eles vão pra falar de bandas de metal de outros países, aí tem o Metal Journey, ele tem uns outros documentários sobre Iron Maiden e outras bandas. O Global Metal é legal que ele vem aqui na Galeria do Rock, né, cara? Sim. Fala com o Toninho lá do Fantasma de Sepultura, ficou legal, é bacana. Então, mas é importante falar isso daí, inclusive, para os ouvintes aí, assistam, né, se puderem, esses documentários do Sandan, o primeiro que fala sobre a origem do heavy metal, e é legal que ele entrevista, tipo, bandas do heavy metal tradicional, do thrash metal, death, black metal, então, tipo, você conhece a cena metal de maneira geral, assim, bem geral no mundo, né, e é bem didático, o documentário é divertido, é muito louco mesmo, ele mostra ele lá no Wacken Open Air, né, que é o maior festival do mundo, que acontece todo ano aí e tal, então é muito bacana para entender as origens do metal e como o metal se encaixa hoje, assim. Galera, agora vamos focar anos 2000 mesmo. Anos 2000, o que apareceu de novo? Começa com o New Metal, né? Na primeira parte dos anos 2000, que aí começa a segunda fase do New Metal, com o Linkin Park, Slipknot, System of a Down e tal. Depois a Vende um pouco mais à frente. Eu não sei, mas não gosto de nenhuma dessas bandas. Eu não gosto nenhuma também. Essa primeira fase do New Metal, eu gosto do Killswitch Engage e do... Killswitch Engage é bom. E do Five Fingers Death Punch, que vem um pouquinho depois. Ah, não, Mito, eu gosto de Linkin Park. Linkin Park eu acho bom. Putz, que bosta. Eu gosto um pouco dos... Eu achei que era um podcast sobre metal. Deles é bem mais pesado, assim, tal, mas... O Fire Taylor e o Stone Sour, que é uma banda bem legal também. A banda anterior dos integrantes do Slipknot, que é o Modifio, se não me engano, não, da banda, que tem o 3 integrantes do Slipknot, é uma banda muito boa, uma banda de groove, thrash, assim, um pouco parecido com Pantera e tal. Nos anos 2000, em paralelo a essa cena new metal, que ela acaba até tendo uma atenção no mainstream, né? Mas na minha opinião pessoal, não quero ofender ninguém, mas eu acho que é porque aquilo não é metal, aquilo é uma perversão do conceito, eu acho muito, nada a ver. Mas tem gente que gosta, eu vejo que tem gente, até músicos de bandas de metal, que elogiam músicos, sei lá, do Slipknot, mas eu particularmente não gosto, assim, eu não acho que... O que eu queria ressaltar dos anos 2000, assim, cara, é porque aquilo que a gente tava falando sobre o que era, por exemplo, death metal nos anos 90, que caminhou ali no underground e tal, cada vez mais agressivo, não sei o quê, chegou nos anos 2000, as bandas começaram a ficar, elas já começaram antes, mas cada vez mais profissionais, cada vez mais musicais, técnicas, né, ao ponto de você ter nos anos 2000 uma safra muito grande de bandas do que foi chamado de death metal técnico, né, que é o tech death, né. Pessoal, vou ter que sair, que eu vou levantar daqui exatamente 2h30. Que eu vou, meu voo, 6h, tem que ir pro outro estado. Caramba! Gil, valeu aí por ter aparecido e gravado, cara. O domínio, e o Joker, 3 monstros, velho. Vem, monstro! Beijo no coração, fique com Deus. Amém. É legal, no podcast de metal, o cara fala, fique com Deus. Fique com Deus. Tá equilibrada, tá ligado? E eu gostaria muito de chamá-lo de meu filho. Ou seja, essas bandas cada vez mais técnicas, ao mesmo tempo que elas são mais técnicas, elas são extremamente agressivas, né? Não abandonam a agressividade. Porque, por exemplo, o Death, que é aquela banda que surgiu lá nos anos 80, lá do Chuck Schuldiner, eles começaram com essa coisa, pelo menos é o que se sabe, né, pra lembrar agora, eles sempre foram, o Chuck, né, sempre foi um cara mais músico, assim, cada álbum que o Death ia lançando era um álbum mais bem feito. O Chuck até cria uma outra banda depois, ele acaba com o Death e cria, esqueci o nome da outra banda dele. Na verdade, ele não acabou com o Death, é que o Death tinha lançado aquele Sound of Perseverance, que era o sétimo disco, né, aí ele lançou essa outra banda, que eu esqueci o nome agora, que ele faz um vocal limpo. Contra o Denial. Exatamente, que é muito bom o som também. Sim. E que era um projeto paralelo, né? Só que aí passou um tempo, ele adoeceu, pá, depois de alguns anos, em 2001 ele morreu. Então, enfim, o último álbum do Death foi aquele lá, né? Mas o que eu queria falar é o seguinte, quer dizer, o Chuck, ele parece que é o cara mesmo que mostrou, pessoal, a gente pode ser death metal, mas a gente pode ser extremamente musical ao mesmo tempo, né? E é isso que, a partir daí, surgiu toda uma cena, que lá pros anos 2000 explodiu. E hoje em dia a gente tem bandas do mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil também. Né? Tem uma banda do Mato Grosso, do Mato Grosso, né? Que chama AIM. Cara, eu vi eles tocando aqui em São Paulo, é impressionante, cara. São músicos espetaculares, cara. E os caras são, cara, e é brutal pro caralho, né? Inclusive, hoje em dia, o tipo de sei lá, de banda que eu procuro, porque assim, quando a gente vai procurar banda nova, eu tenho, assim, hoje em dia eu tenho mais interesse em procurar as bandas de death metal técnico, que é o estilo que atualmente é o que eu mais curto mesmo. Óbvio que eu ainda adoro o thrash metal dos anos 80, eu sempre gosto de ouvir aqui, pegar os vinil mesmo, colocar lá, mas pra procurar banda nova, hoje em dia eu me empolgo mais com essas bandas, né? E como destaque da atualidade, cara, que acabou de lançar um álbum novo aí, é o Beyond Creation, né, cara, que é lá do Canadá, que tem um baixista que é do Augury, que é uma banda muito foda também, do Canadá, né? E, cara, é espetacular, puta som brutal ao mesmo tempo, musical pra caralho, aquela coisa do death metal técnico mesmo. E também outra banda que eu sou muito fã, que faz anos que estão pra prometer o terceiro disco aí, que até agora nada, é o Necrophagist, lá da Alemanha, que é muito foda. Grande Necrophagist. Puta, Necrophagist, cara, é muito, muito foda, você, né, conhece, tá, é muito bom. E, enfim, é lógico que existe uma infinidade de bandas, o Cryptopsy, o Cryptopsy do Canadá também vai tocar aqui em São Paulo mês que vem. Cara, tem um monte de banda pra citar, mas, sei lá, Decapitated, Decrypt Burst. Puta, tem muita banda foda aí no mundo aí, cara. E no Brasil, a gente tem uma banda que acabou recentemente, que é uma tristeza, né? O Desecrated Sphere, daqui do interior de São Paulo, acabou. Era uma das poucas que existiam, que existem aqui, né? De técnico death metal. E durou, enfim, 2-3 anos, mas foi muito glorioso, assim, cara. Eu cheguei até a participar, há uns 3 anos atrás, a gente organizou, eu mais uma galera, a gente organizou um festival aqui, né? Em que a gente chamou o Desecrated Sphere pra tocar, foi bem bacana também. Então, de death, pro que tá falando, uma de técnico death metal também é o Flash God Apocalypse. Filhos da puta, um tocam caralho, mano. Aquele Francesco Paoli, que é o baterista, puta que pariu. Não, o baixista, cara, todos. O próprio vocalista, que alterna gutural com... Aliás, o guitarrista faz aquele vocal limpo no meio da música, cara. É um negócio muito louco, né, cara? E, cara, que é uma aquela coisa... Aquela pegada meio misturada com música clássica e tal. É, que é uma coisa que quem eu lembro que começou a fazer bastante no final dos anos 2000 agora, sei lá, 2008, 2007, foi o Dimmu Borgir, né? O Dimmu Borgir nessas últimas formações começaram a fazer som assim, mas o Dimmu Borgir já foi um lado mais black metal, né? Então, Eu jurei que você ia falar o Creed of Filth, que eu acho uma bosta. O Cruz Creed of Filth, né? O Creed of Filth é foda. Ah, mas não é tudo do Creed of Filth que é ruim, não, cara. Eles fazem uns covers muito bons também. Ah, mas o cover de Halloween Be Thy Name do Maiden, eu achei uma bosta, cara. Sério? Cara, eu adoro. Cara, eu acho foda. Na verdade, eu não curto muito o Creed of Filth, então... Porque eles fazem, eu acho ruim. Eu não sou curto também, não, mas eu gostei desse cover na época. Eu lembro que eu peguei bem na época isso daí. E na época eu achei bem foda. Até hoje eu acho bem da hora, cara. Não acho ruim, não, mas eu entendo. É porque, lógico, né? É bem diferente do original, assim, as paradas. Nessa mesma época eles gravaram também a música black metal do Venom, que eu achei que foi bem legal, cara, também a versão deles. Ah, dessa safra aí, dessas bandas de black metal meio sinfônicas e tal, eu acho que tem um disco que eu acho muito foda, assim, cara, que é o Enthroned Darkness Triumphant, que é do Dimmu Borgir. Né, cara? Que na minha opinião até hoje é o melhor deles, assim, cara. De 97, eu lembro que eu peguei na época, cara. Eu peguei na época que o real valia mais que o dólar, né? Eu comprava esses CDs importados baratinhos, assim, né? Era um por um, não era? No começo? É! Mas você fala o quê? No plano real, né, em 94? É. Ah, então tava igual, um pra um. Era um pra um. É, então, mas lá pra 97, 98 ainda era, assim, 97, né? Porque 98 já pode pro tudo. Mas em 97 ainda era, né? Meio que um por um. Aí nessa época eu comprei muito CD importado a preço de banana, assim, né, cara? E esse daí foi um deles, né? Do Dimmu Borgir, que, cara, eu ouvi aquilo ali até de gastar, meu, sei lá, é muito foda, cara. Esse álbum eu gosto pra caralho. Que eu gosto muito de ouvir é death melódico também. E tem uma banda que eu acho muito fodido de death melódico, que é o Black Dahlia Murder, principalmente por causa do batera, que é o Shannon Lucas. O cara toca muito, assim, e o som da banda é muito fodido. Você sabe de que país que eles são? Porque minha pergunta é o seguinte, porque a cena de death metal melódico surgiu é lá na Suécia, né? E sim, agora sim, o Black Dahlia Murder... Firework, é um dos primeiros. Inflames também. Black Dahlia é americano. Mas enfim, a gente tá falando dos anos 2000, né? Acho que, enfim, uma coisa que acontece muito, que eu acho que é importante falar, é que há muita reciclagem também, né, cara? Muitas bandas se repetindo e outras bandas copiando umas às outras. Isso acontece demais. E, por exemplo, uma prática que começou a acontecer, sei lá, nos últimos 10 anos que eu tenho reparado, são as bandas que pegam e regravam seus clássicos, né? Que eu acho que é uma saída bem safada, apesar que fica legal, mas é sempre meio muito fácil, né? Uma saída fácil, né, cara? O próprio Exodus regravou o Bonded by Blood, o Disco. Ah, o Destruction gravou um álbum só de regravações dos principais, sei lá, hits, entende? Então, tipo, é uma coisa que tem sido mais comum acontecer, pelo que eu tenho visto aí. O próprio Twisted Sister regravou o Stay Hungry, aí chama-se Still Hungry, né? Então, quer dizer, são essas saídas fáceis pra eles, tipo, alavancarem uma turnê, ganhar uma grana fácil e já era, né? Em teoria, isso é errado, né, cara? É difícil você parar pra pensar. Cara, isso aí acontece e tá acontecendo muito, assim, enfim, mas é... É, eles vão com aquela desculpa que é pra regravar os clássicos que tinham sido regravados em épocas com qualidade muito ruim. Nada a ver. Isso aí é bem óbvio, né? Qualquer estratégia. É muito mais fácil fazer isso do que compor um disco novo. Então, porque que acontece é o seguinte, tem muito festival aí mundo afora, sei lá, o Wacken, sei lá, um festival grande, sei lá, o Summer Breeze, né? Esses festivais de música extrema, sei lá. Então a banda, normalmente, ela tem que estar com um cartão de visita. E o cartão de visita é o quê? Um disco novo, né? Então, isso aí é meio que pra poder alavancar a turnê, né? Então, o que mais fácil, vamos regravar grandes clássicos e tal. Né? Grava grandes clássicos, faz turnê de reunião. Ah, é, tem que... Aí turnê de despedida e fala que vai acabar, não acaba. Vocês lembram, nos anos 90, 92, teve aquela tour do Ozzy, da banda do Ozzy, que é No More Tours, né, por causa do álbum. No More Tears, que seria o último dele. Então, aí, ó, isso aí... É um puto álbum, cara, que disco foda. De metal mesmo, eu tenho ouvido muito banda brasileira, cara. Tô ressuscitando os meus discos antigos aqui de banda brasileira. Tô ouvindo Angra, tô ouvindo Viper, tô ouvindo Xamã, André Matos. Tô ouvindo o Dark Avenger, que é uma puta banda de Brasília legal pra caralho. Pastore, que é muito bacana. Coisa brasileira, cara. King Bird, que não é metal, mas é hard rock fodão pra caralho. Tô ouvindo muito. É bastante banda brasileira, cara. E assim, fugindo um pouco, que é banda gringa, que não é bem heavy metal, eu tô ouvindo Rival Sons, que é uma banda muito legal. Não, o que eu tô ouvindo totalmente, além de fora Pantera, né, que é o de sempre, eu escuto procurar agora a banda mais com som diferente, assim, que seja muito classificado por, tipo, death ou thrash e tal. Eu tô ouvindo bastante Kevlar Tech, que é uma banda que mistura black metal com hard rock, que é a mistura dos dois. Eles pegaram os dois estilos totalmente diferentes, assim, e juntaram, e eu sou muito fodido, os caras são lá da Suécia. E eu tô escutando bastante dele, Escape Plan também, que é uma banda de mathcore. E eu até fiz um podcast, um quadro no ouvido só sobre mathcore, com uma punhada de banda e tal. Tô ouvindo atualmente é o Alice in Chains, que antigamente eu nem dava tanta bola, assim, sabe? Mas eles têm, como eles têm bastante influência do heavy metal, eu acho legal citar, assim, o que tô ouvindo, e principalmente os álbuns atuais deles. Uma coisa que eu tenho ouvido muito também, que eu não falei, é Black Label Society, cara. O último disco deles, o Catacombs, ou Black Vatican, alguma coisa assim. Ah, aquele que tem o Zach Wilde, do Zach Wilde, que era do Ozzy. Visual de motor de caminhão. Então chegamos à parte de indicações, eu vou pedir para o Lucian fazer a indicação para esse podcast, só que em vez de uma indicação como a gente geralmente faz nos podcasts, lembrando lá do podcast de Grunge, eu vou pedir para que o convidado faça a indicação de uma música que vai ser tocada agora. Então Lucian, que música que você quer que toque agora, nossa rádio obedecer? Cara, eu quero pedir Dark Avenger, Broken Vows, que é do último disco deles, Tales of Avalon, The Lament, que é um disco muito bom, muito bacana. Quem gosta de heavy metal pode ouvir esse álbum na boa, que ele é muito bom, muito bom. E manda ela aí pra gente ouvir. Living a world of sensation. Eu quero recomendar aí uma música que quando eu ouço uma vez, eu já ouço direto, umas três ou quatro vezes na sequência, tô viciado nessa música. Chama Fermented Awful Discharge, do Necrophagist, né, ou Necrofagist, né? É, essa música é do álbum One Set of Putrefaction, é o álbum de 99, o primeiro deles, né? É uma música que, cara, tem um solo espetacular, assim, muito foda, e é isso. O Cavalier Tech, então eu vou pedir uma música deles mesmo, a música de mesmo nome aí, que foi lançada ano passado, e foi a música que mais ouvi, assim, ano passado inteiro, assim, desde março, quando eles lançaram, até o final do ano, e acho que mesmo uma vez por dia. Vou pedir uma música do Alice in Chains, que é a banda que eu mais estou ouvindo atualmente. Eu vou pedir a música All Secrets Now, que é a primeira música do álbum de retorno deles, de 2009, que é o álbum que eu vou tentar falar o nome, que é o Black Gives Way to Blue. Tá, eu falei certinho. Enfim, chegamos ao final de mais um podcast Banco de Cérebros. A gente tá gravando aqui até 1 da manhã, 1:30 da manhã, então, tipo, a coisa tá realmente... Esse horário já começa a ficar meio louco. Mas eu gostaria de agradecer a todos os participantes. O Gil teve que sair, mas agradeço ao Lucian, que tá aqui também lá do Bondcast. É nóis, Bondcast na veia. Exatamente, o pessoal já deve ter ouvido alguma edição que eu participo. Escutem as que eu participo, escutem as que eu não participo. Enfim, podcast muito bom pra quem gosta de James Bond aí, ou quem quer, né? Aprender a gostar e... E assim, Rafael, logo logo a gente vai começar com novidades. O cast vai... A gente vai começar a ter uma edição também que não vai falar só de James Bond, a gente vai começar a diferenciar também. Ótimo. A nossa intenção é fazer o Bondcast crescer cada vez mais e ampliar o nosso escopo. Vamos ter site próprio, o Bondcast vai ter várias novidades. Olha só, e vai ter meu retorno também, né? Porque eu não tô participando atualmente, mas... Com certeza, o Rafael já é um convidado de honra nosso para vários casts. Gostaria de agradecer ao Valdomiro pela participação, aí viu que colaborou bastante aí com o podcast. Opa, obrigado aí, eu que agradeço o convite aí, muito bacana falar com vocês. Legal, cara, muito bom. E aquele negócio, hein? Keep it on metal, né? Exatamente. Aliás, o seu podcast é? Ah, sim, tem um podcast aí que é o Sessão 31, que é um podcast que fala única e exclusivamente sobre Star Trek. Audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve. Exceto os 15 mil podcasts dos Estados Unidos. lá tem 500, cara, podcasts de Star Trek. Inclusive, tem vários que são, assim, tipo, somente de uma das séries, sabe? Um que fala só dessa, outro que fala só daquela. Tem um que fala sobre Andrômeda, aquela série que passava na TV? Cara, tenho certeza que deve ter, porque lá o negócio é grande, viu, assustador, cara? Só que uma coisa interessante, cara, é que é tudo meio chatinho de ouvir, porque eles não colocam musiquinha, efeito, nada, né? Não, estilo podcast americano é muito chato, se você for. É meio chatinho, eu acabo nem ouvindo tanto por causa disso, cara. Apesar de eles serem muito bons em conteúdo, nessa parte, assim, de ser agradável, sei lá, de ser divertido, não é muito, não é engraçado. É mesmo, o estilo americano de podcast não tem muita edição, não tem música, é mais o conteúdo mesmo, né? Então, o podcast que se diferencia lá é o que tem mais conteúdo, traz convidados e tudo mais. Aliás, tem muita gente, tipo, famosa que faz podcast, né? Ah, inclusive, sabe aquela revista Empire? Mano, sim, claro. Eles têm um podcast muito foda, porque eles, por exemplo, quando saiu Capitão América 2, na mesma semana tinha lá um podcast com os irmãos Russo, né? Os diretores. Imagina, sim. Cara, entrevistar os diretores do filme, cara. Então, essas coisas que você fala, caralho, o negócio aí é profissional mesmo. Pô, dá até um desânimo, né? Aqui no Brasil tá muito difícil de acontecer. Aqui, se você conseguir entrevistar o dublador, você já é o cara, né? Já é o cara, né? Caraca, consegui o dublador. Eu tava pensando em chamar um dublador. O Bondcast tem uma edição antiga com o Mário Seixas, cara, que dublou James Bond em várias edições. Batman também. Inclusive, falando de Star Trek, ele era o dublador mais foda do Spock, né? Da série clássica. Sim, ele dublou por muito tempo o Spock, né? Gostaria de agradecer o Joker, tá sempre aqui. Eu tenho dois podcasts, né? Um é o Pipe Bomb, que é um podcast de luta livre, pra quem curte aí luta livre e tal. A gente sempre tá falando. Rio por quê? Não, peraí, agora eu quero saber. O podcast é meu, eu quero saber porque as pessoas riem. Rio por quê? Cara, eu ri porque eu achei muito inusitado e corajoso. Eu gosto desses podcasts, você nem imagina que existe. Esse podcast sobre luta livre, é isso mesmo? Exatamente. Por que você... Não, como assim? É preconceito agora? Não, cara, se você quer... vou te contar uma história, então, já que você perguntou. Na Virada Cultural aqui em São Paulo... PWF. Que teve no domingo, né, no último dia, eu fui, não pra ver bando, caralho, eu fui ver luta livre, fui lá pra isso, entendeu? Então, resumindo, eu acho mó legal, eu nem imaginava que tinha um podcast nacional ainda por isso, bacana. Conteúdo não é muito bom, né? Na frente do nosso stand na Brasil Comic Con tava um ringue da BWE. Da BWF, rolou um evento fudido lá com um lutador mexicano e tal, foi muito foda. Não sabia, teve evento com um lutador mexicano? Teve, o Rock Lobo, que é um lutador mexicano que luta no Japão e tal. Vocês conhecem o lutador que chama Sonic? Sim, é mascarado e tal. Ele que eu vi lá na Virada Cultural uns 2 anos atrás, né? Ah, sim, ele é um dos mais famosos. Eu não conhecia, tá ligado? Eu achei mó legal. A gente comenta os pay-per-views da WWE, comenta o da Liga Independente americana, mexicana, japonesa e tal. E em breve, em 2015, se tudo der certo, a gente vai começar a fazer uns podcasts temáticos, falando tipo biografia de lutador e tal. Pô, que legal. Eu também tenho um podcast aqui no BDC mesmo, que é o Porrada no Ouvido, um podcast de música e tal, principalmente metal. Eu fiz um tema bem variado já, tem até de coisas relacionadas a esse podcast, tipo tipo Run James Dio, tem um podcast só sobre o Dio e as bandas dele, Mathcore, que é um gênero novo aí de metal, sobre o que a gente testou no podcast, que é a cena de metal mineira. Pô, que bacana. E tem as nossas edições também, que a gente falou de música já aqui no BDC, que tem o do Rock in Rio, tem o que a gente falou sobre grunge também, né? Tá certo que na época eu idolatrava o Stone Temple Pilots, que nem é grunge, mas... Eu, enfim, acho que eu me redimi agora pedindo Alice in Chains. Falou! Agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devolução de cérebros não são aceitas.